Ô, Guri, isso aqui é um abraço meu? Tá, pode ser um abraço grupal de todo mundo. Ai, safada, sem vergonha provisa. Eu falei abraço grupal. Leva todo mundo junto pra ficar todo mundo igual, né? Fala a verdade. Aquecendo essas noites frias de inverno. Que coisa melhor, né? Vou pintar um arco-íris de energia pra deixar o mundo cheio. Bom, pessoal, estamos de volta para a segunda parte do podcast Whatever sobre homossexualidade e todos os assuntos relativos direto e indiretamente a essa questão. Estamos com o mesmo pessoal da mesa da primeira parte e vamos seguir aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que a gente tava falando de preconceito, né? E vocês são nerds também, né? Incluindo o Rafael. Não, eu não sou nerd. Deixa pra lá. Pra vocês são gays e nerds, né, Rafael? Não, eu não sou nerd. Não, eu não sou nerd. Por exemplo, amigos nerds sentem a vontade, ou se... porque nerd não consegue se relacionar nem com mulher, quanto mais com gay. Não, deixa eu só falar rapidinho esse negócio da piada. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Cara, olha só, esse papo de você ter que esconder o que é pra sociedade e hoje em dia botar esse assunto em discussão pra coisa ficar mais comum, mas não tão chocante. Pô, eu quando tava nessa de ficar com mulher pra poder camuflar, né, incubar, pô, eu já cheguei a chupar peito, eu já fui puteiro com... Eu já cheguei a chupar... Não, eu não cheguei a chupar buceta, na verdade, eu fui fazer uma autópsia, porque fui olhar o que eram os grandes lá, peguei a perereca e fui fazer uma autópsia. Tá, olhar aqui, olhar ali. Onde que era o canal da uretra pra mijar e por aí vai. Ai, que nojo. Cara, foi no Eva House em Blumenau, se não me engano. Pô, passa o endereço pra mim. Tu é de Santa Catarina? Tá lá pelada, né? Ô, mora é, Thiago. Opa, tá lá perto. Mora. Uma é de Campinas, outra é gaúcho. Meu Deus. Você namorar alguém que é não nerd, eu não sei se é o caso do sensível e do Samu, enquanto você namora alguém que é não nerd, certos assuntos, você não tem como, não tem, assim, como falar, entende? Aqui que não tem nem como explicar, às vezes, né, no caso. Não, eu fui ver o filme do Thor com meu namorado, eu tive que dar uma aula de mitologia grega pra ele antes dele ver o filme, cara. É isso, porque Thor é mitologia grega, né? Tchau! Oh, nossa! É por isso que ele deve ter ficado confuso, né, durante o filme. Você entendeu tanto quanto ele, o filme. Pessoal, boa noite, tchau, valeu, foi um prazer, obrigado pelo convite. Eu não tenho problema, é que aqui em casa a gente disputa campeonatos de videogame, assiste mangá, assiste anime junto, só não lê mangá. Cara, eu tentei fazer o meu namorado jogar Deus da Guerra, eu tive que amarrar ele com o fio do controle pra ele jogar. Ele chegava numa fase que ele não conseguia resolver um problema qualquer, ele já queria desistir e ir embora, entendeu? Se fosse PlayStation 3, então ele não ia jogar, porque sem fio o controle, né? Tava fodido. Não, mas isso foi no Play 2, isso foi no Play 2. Para que o Fred é riff e tem um Play 6. Fui explicar Star Wars pra minha namorada, ela parou de entender numa galáxia tão muito importante. Escuta, eu tô tentando explicar o que é o Lanterna Verde pra ele. Como é que funciona? O espectro emocional e os anéis e o dedo no anel do cara. Se ele tiver dedo no anel é amarelo. E assim vai. Mas era muito mais fácil, era só uma cor. Liga que o Geoff Jones não existe. Eu não sei vocês, mas eu imagino que alguns de vocês devem ser nerd também há bastante tempo. Cara, eu leio quadrinho há mais de 20 anos. Então, pra mim, uma das coisas que eu aprendi desde cedo foi como explicar as coisas da maneira mais simples para as pessoas. O que é a Lanterna Verde? O policial que usa um anel como arma. Ponto. Tem anéis de várias cores? Ah, tu já viu o Capitão Planeta? Pois é, quase isso. Pronto, cara. Tipo, não precisa explicar muita coisa, cara. Pô, eu era o único que achava o Capitão Planeta muito gay, cara. Não. Coração, fogo, terra, ar. Mas olha, isso é o mal de tudo que é politicamente correto, saca? É, o politicamente correto é gay. O politicamente correto é gay. O He-Man é gay, o Capitão Planeta. He-Man é gay, pô. Pelo amor de Deus, não, cara. O Guerreiro só ficava mágico quando ele apontava a espada pra ele. Gente, esse lance do politicamente correto é tão complicado porque eles conseguiram deixar mais gay uma palavra que já era gay por natureza. Homossexualidade e agora é homoafetivo. Porque pra tirar a parte sexual da jogada e dizer que existe também afeto em uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Foda chamar os outros de gay, viado, sabe? Como é que eu vou? Meu irmão, teve uma época, eu já contei isso em podcast, que tava foda chamar ele, xingar ele, né? Filha da puta não podia. Viado não pode. Manda ele tomar no cu, não, que ele vai. Quando eu contei pro meu melhor amigo da faculdade, eu virei pra ele, putz, cara, eu sou gay, né? Ele calado, ele tava calado assim, no final ele virou pra mim e falou assim, pô, mas que foda, hein? Que é foda? Agora não vou poder te chamar de viado mais, cara. Poder ser foda. Toda a razão de ser o xingamento. Mas que nem tava falando desse politicamente correto, é o que a gente chama, que a gente já chamou nos outros podcasts, que é o efeito professora do Chris, sabe aquela série Everybody Hates Chris? Ela tenta ser o mais politicamente correto possível e acaba sendo a mais preconceituosa que existe, né? Ah, vocês têm que entregar o dever amanhã, menos o Chris, que pode entregar depois de amanhã, porque a mãe dele é desempregada, mãe de dois filhos, o pai tá na prisão, não sei o que. Tipo, só porque ele é negro, mano. Não, vocês lembram do trabalho de escola que eles tinham que cuidar de um ovo e o Chris ficou justo com o ovo marrom e todo mundo ficou com o ovo branco? Vocês lembram disso, cara? Não, ela falou assim, ô Cris, você vai ser difícil cuidar do ovo porque você não tem pai, né? Mas professora, eu tenho pai. É, pena que a sua mãe não sabe quem seja. É verdade. O que cai naquela expressão do tipo, não, ele é gay, mas ninguém percebe, né? Parece homem, né? Igual o Zé falou nisso, parece homem, né? Parece andando... homem, ótimo. É. Quando eu comecei no meu trabalho atual, onde todo mundo sabe, e pelo menos na minha frente sempre me respeitaram, nunca tive nenhum tratamento ruim. Tu já chega e já falou assim, olá, tu sou gay? Como assim? Como é que você... Não, na primeira semana, no nosso momento de elaborar, eu comentei que eu era gay. Uhum. Eu já me apresentei como noivo, entende? Daí queriam conhecer minha noiva, eu disse que eu tinha um noivo. Aí deu um silêncio total na... Aí ficou foi uma coisa bem leve, assim. Até porque é um pessoal, maioria de nível superior e tal. Mas daí o que acontece? Também preconceito com os pobres aí. Eu tenho uma posição hierárquica boa lá dentro também, o que me favorece. E daí tem que ter paciência, velho, e explicar o seguinte, que a pessoa, ela não é só gay, ela é mais que isso, entendeu? Porque o que muito as bolsonaretes gostam de fazer é usar a ignorância das pessoas pra implantar o terror. Quando você vai ler notícias de hit gay nas escolas, eles ficam inventando, velho, que a lei de homofobia daqui a pouco vai aceitar a pedofilia. Eles deturpam o verdadeiro sentido da coisa pra implantar o terror e o medo das pessoas. Ah, o kit gay vai fazer as crianças na escola a serem gays também. É uma propaganda pra fazer teu filho virar gay, entendeu? Não é pra isso. É pra conscientizar as pessoas, ensinar a pessoa a ter o respeito, a respeitar o que é diferente e a saber que existem outras coisas no mundo, porque na internet ele vai achar. Se o pai e a mãe não falam em casa, esse tipo de coisa serve pra, olha, o mundo é assim, sabe? Então você tem que seguir a tua vida e deixar outra pessoa seguir a dela, entendeu? Falando um pouco do Bolsonaro ainda, pouco tempo atrás, eu tava conversando com o Moura, a gente tava na casa do Duende Amarelo, e a gente falando de um negócio do CQC, né? Aí depois, eu acho que na semana seguinte, ou duas semanas depois, que ele apareceu com uma foto, assim, dele ao lado de um negro, falando assim, não, esse cara aqui é namorado da minha filha, é um trabalhador, eu respeito muito ele, não tenho nada contra os negros, não sei o que, não sei o que. Aí quando voltou pro Marcelo Taz, ele tava segurando a foto de uma moça, e ele falou assim, essa garota, ela faz faculdade nos Estados Unidos, ela já é formada, tá fazendo, sei lá, mestrado nos Estados Unidos, é uma excelente pessoa, uma excelente cidadã, não sei o que, é minha filha, é gay, é homossexual, eu respeito, tenho todo carinho por ela, não sei o que. Eu falei, nossa, cara, é genial isso, né, velho? Quebrou as pernas do filho da puta. É que o Bolsonaro acreditou antes que ninguém teria orgulho de um filho gay, e ele falou que ele tem orgulho da filha lésbica dela. Exatamente. O Marcelo Tasso deu uma entrevista na Alfa, se não me engano, em que ele fala justamente isso. Ele fala assim, pô, ela é gay, ela é lésbica, sim, ela conversa com as namoradas dela, mas foda-se, vou continuar fazendo piada com ela do mesmo jeito, isso não quebra o respeito, né? Então, se você... Mas, ô Sensível, é diferente, por exemplo, uma pessoa random, assim, na rua do nada, que tu não tem amizade, intimidade, chegar pra você apontar assim, viado, e toma uma lâmpada na cara, entendeu? Não, é com certeza, Chris, a gente... Tem uma diferença muito grande. cringe, assim. Não, com certeza. Fala, ah, mas é viado mesmo, por que que não pode chamar? Entendeu? As pessoas não sabem muito bem dosar isso. Não, mas é igual eu falei no início, você pode propagar as suas ideias desde que você não esteja propagando o ódio nas suas ideias. Muito pastor fazendo discursos na TV, praticamente brigando, né? Claro que no meio gay tem muito preconceito, tem as... Eu, bicha pão com ovo, tem as bichas pocotó, tem as bichas Barbie, tem os ursos, cada um... Que é bicha pocotó? Eu tô tentando entender também. Tem aquela coisa light, que é quase um humor negro, e tem aquela coisa agressiva, que é quase um nazismo, são coisas diferentes. É, eu acho que é diferente o... Não que seja justificado ou não, mas eu acho que é diferente, por exemplo, assim, ah, eu não sei lá, não simpatizo com gay, ou a religião não permite e tal, e tu simplesmente, ah, eu acho que todos os gays teriam que morrer, eu acho que existe um abismo de distância entre esses pensamentos. Não, vamos fazer a semana da conversão homossexual. Então, você que é gay, quer tirar o encosto da homossexualidade, vem cá que nós vamos te curar, entendeu? Aí é um troço meio complicado. Uma coisa é você crer em algo e seguir aquilo e respeitar quem opta por outro caminho, e outra coisa é querer impor a sua visão em cima da pessoa. E isso também tem que partir também tanto do lado do gay também, por exemplo, eu quero ser respeitado, então eu vou ficar cantando todo mundo que eu ver na rua. Eu não conheço gente que faz isso, entendeu? Que eu sacaneio o Zeno nos comentários do Areva e tal, mas é brincadeira, cara, porque o Zeno não faz, meu tio. Não chore, Zé. Eu acho que essa é exatamente a questão, né? Tipo, pode fazer brincadeira, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Existe diferença, né? O cara que chega puto, né? Como assim não faz seu tipo, cara? Como assim? Como assim? Você aprendeu. Se eu fosse gay, tu ia ver que tu ia gostar de mim. Sabe que eu sou hétero. Me dá uma chance, Ô, Fini. Oi. Só sobre essa questão também de pregação e tal. Tem dois filmes que eu recomendo muito que vocês vejam em função do debate e tal. Vai se encaixar bem. E os leitores, por favor, assistam. Que são Prayers for Bob, ou Orações para Bob, pra quem fez Wizard. E também Assim Diz a Bíblia, ou For the Bible Say. Eles falam bastante sobre essas questões. O que que acontece? Tem muitas igrejas que elas não dizem mate o homossexual, mas elas dizem tanto que ser homossexual é errado, que vai pro inferno, que tá desgraçando a família, que tem que dizer que é pra mudar, que se tu tem Deus no coração, tu vai conseguir mudar, que esses caras se matam por causa disso. No Assim Diz a Bíblia tem um depoimento que eu, não é por ser gay ou o quê, mas eu chorei vendo esse depoimento, que inclusive eu não chorei assistindo Up, então eu sou uma pessoa quase sem coração. Com certeza. O que que acontece? Não, o Guri já chorou vendo Up. Eu também chorei, o Guri. Que ela foi a culpada pela filha dela ter se matado e o quanto ela se arrepende. E foi por causa da religião. Então mesmo aquele que não diz mate o gay, ele pode de certa forma estar contribuindo com o índice de suicídio que a gente vê por aí. Não, e outra coisa também é aquela pessoa com a cabeça meio vazia, ela ouve a mensagem que o pastor falou cuspindo no microfone sobre esse assunto, e ela entende o seguinte: pô, tá errado, então eu tenho que ir lá infernizar a vida do homossexual pra ele sair daquilo ali, entendeu? It's a kind of magic. O Creed tava falando um negócio de brincar, né? Então, na academia tem um professor que ele é gay, e, pô, zoou com ele pra caramba, ele também zoou comigo. Às vezes eu chamo, a academia tá lotada, eu falo: pô, ajuda eu aqui no exercício. Qual que você quer que eu te segure pra você? sacanagem. Ele olha assim: qual que você tá fazendo? Deixa eu ver se é grande o que você tá fazendo. Não, mas é, cara, quando tu é bosta que nem eu, falei que tem um dos meus melhores amigos ali é gay e tal, cara, eu continuo brigando com ele normal, manda ele tomar no cu, chama ele de hétero quando eu quero xingar ele. Eu mando... Um hétero. Com peito. A minha melhor amiga fala isso, sabe? Ela, na hora que ela quer, ela fala assim: ah, vai chupar uma rola. Eu falo assim: não. Aí eu olho pra ela com o cara: então vai chupar uma buceta e cala a boca. Ele para de me incomodar, velho. Aí às vezes ele chega assim, ele dá um tapa no meu braço. Eu, pô, ô, desgraçado, você pede pra apanhar nele, olha só minha cara. Mas aí, Zeno, mas uma coisa é o seguinte, é, a brincadeira ficar nesse campo e não a, a pessoa interpretar isso como algo além e passar do ponto. Muito gay acha que só porque o hétero, ele é bacana, ele é uma, tem uma cabeça bacana, ele tá querendo algo. Muito gay pensa isso, e isso é perigoso também, entendeu? É, isso um pouco ajuda também na rejeição das pessoas, né? Conheço muita gente que às vezes, assim, ó, não é uma questão de ter alguma coisa contra gay. É exatamente isso. Cara, eu não vou andar com gay porque o cara vai dar em cima de mim. Teve um amigo meu que começou a treinar comigo na academia, aí eu falei pra ele, bom, pega a sua ficha de exercício e passa pro professor ali. Aí eu, ah, mas pra ele, cara, o que tem? É um professor. Não, mas, pô, o cara é gay. Eu falei, e daí, velho? Ah, sei lá, mas vai que o cara dá em cima de mim. Eu falei, cara, na boa, você tá se superestimando demais. Quem é você na balada? Né? Tiago, o que você acha disso, Tiago Moura? Não, é o seguinte, cara, é aquilo que eu já escutei milhões de pessoas falando, né? Que o cara fala, não tenho nada contra o cara ser gay, desde que não dê em cima de mim. Acho que, cara, toda mulher não. Que conhece dá em cima de ti é um imbecil. É o último pacote, o último biscoito do pacote, né? Não, tipo, ele tem pinto, eu vou querer ficar com ele, não é assim. Confundem homossexualidade com promiscuidade, né? O cara, só porque ele é homossexual, todo homem que passa na frente dele tá pegando, não sei o quê. O essencial é tá pegando, não é bem assim, não, pô. Com certeza não é. Não, você pagar um jantar antes, né? Não, claro. Assim, não é coisa pra pagar jantar antes, é coisa pra hétero. Vocês perdem muito tempo pra chegar no finalmente. Eu fico imaginando no futuro. No futuro, tá lá o gay sentado na calçada com os amigos, né? Aí passa um homem na calçada e ele olha assim, e aí, minha do sindicato, beleza, aí minha flor. Ah, só teu irmão na obra não faz isso, Alex. É o ovo que faz água na minha marmita. Tem duas questões que também tem que ser levado em conta nesse medo, que é daí que também vem o termo homofobia, né? O medo do homossexual e o que ele pode fazer. Tem duas coisas. Um, o homossexual masculino, ele é um homem. E assim como um homem, quando vê uma mulher bonita, ele olha, o gay, quando vê um homem bonito, ele vai olhar assim, vai ficar com vontade também. Assim como acredito que vocês ficam quando vem uma mulher bem gostosona. É uma coisa natural do homem, entende? Ele continua sendo um homem e tem isso. E a outra questão é que tem uns caras que acham e eles não fazem noção. O meu namorado na faculdade, um tempo atrás, teve um cara que foi brincar com ele, tipo, que lá ele sempre foi assumido, né? E foi brincar com ele dizendo, ah, só não venha dar em cima de mim, alguma coisa assim. Daí o meu namorado, no meio de todo mundo, já disse, olha, meu amigo, você com certeza não corre esse risco porque você tá longe de preencher o requisito. É, e muito cara, heterossexual mesmo, eles têm vergonha de chegar e falar assim, pô, não, eu considero tal cara bonito porque acho que eu vou confundir ele com gay, que porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, e também tem um complexo, né? Eu pensei numa coisa agora, tem um, falando do gay, eu já vi várias vezes o cara ter o tipo de complexo, assim, de qualquer coisa é homofobia, né? Também tem isso, né? Uma vez eu participava de um grupo lá, de MSN, que um cara me colocou lá, entre o pessoal tinha dois gays, e um deles era um desses que vocês falaram ali, que não sei se é esse de que é coisa de marca e coisa assim, pelo que eu entendi, um ovo. É, coisa de marca, também etiqueta, né, no cara. pelo que eu entendi, assim, do que eu conversava com ele, ele era desse tipo, mas conversava ali do mesmo jeito que eu tô conversando com vocês aqui, do mesmo jeito que eu converso normalmente com professores de história e de matemática, assim. Então... já estão colocando história no mesmo nível que matemática, cara. Porra, não exagera, vai. Não, e aí ele ficava fazendo as brincadeiras que, por exemplo, o Creed fica fazendo pro Z. Ah, e ficava me dizendo coisas tipo assim, ah, porque tu não é hétero de verdade, tu não sabe, hein, não sei quem é. Sei Mas quem. Até o cara do chat que se conheceu no mesmo dia tava falando isso aí. Não foi no mesmo dia, mas enfim, não é essa questão. Ele tava... era tudo uma brincadeira ali. Só que ele me pediu o Orkut, né, na época, isso faz um tempo, passei meu Orkut pra ele. Falei, brincando, ah, só não vai ficar me mandando cantada lá, né, que vai pegar mal pra mim. E ainda botei umas risadas e tal, pra deixar claro que era brincadeira. Era brincadeira, né. Cara, ele ficou muito ofendido, muito ofendido mesmo. Aí eu fiquei muito puto com isso, sabe, porque, cara, não tinha sentido, sabe, é a mesma coisa que, como eu falei, é qualquer coisa que tu falar, a pessoa achar que tu tá sendo homofóbico, sabe? Porra, aí é muita paranoia também, sabe? Mas não é, eu acho que você tem que considerar também a história de vida da pessoa. Talvez ela teve momentos assim, é bem particular. Por exemplo, pegando um exemplo no caso quando surgiu a lei do racismo, né, que eu acho que a gente pode comparar mais ou menos. Se a gente pega os Trapalhões antigos, todas aquelas piadas que o Didi fazia como Sul, aquilo era de um alto grau de um racismo que era muito bem aceito. Era engraçado. Toda vez que o Didi tirava um pedaço de cabelo, um fio de cabelo do Mussum e chamava aquilo de pimenta do reino, aquilo era assim, era racismo puro, explícito. E você ria porque era piada, porque tinha crítica social, tinha tudo envolvido. Hoje, se você falar qualquer coisa em relação ao negro, você vai preso. Uhum. E se você está caminhando para quando você fala qualquer coisa em relação ao homossexual, você vai preso. Sim, você tem que ter um meio termo aí em que o que é possível, o que é permitido, o que não é permitido. E é cultural, Rafael. A sociedade vai chegar um momento em que ela vai decidir, né? Da mesma forma que você faz piada de loira, você vai fazer piada de viado, você vai fazer piada de negro, você vai fazer... Vão virar brincadeiras não ofensivas, né? Você não vai ofender a pessoa por fazer uma piada de loira, ou por fazer uma piada de viado, tá? Vão continuar fazendo piadas de gays, vão continuar fazendo piadas de negros. Então, pessoal, eu acho importante passar uma mensagem é o seguinte, sabe? É tudo questão de bom senso, sabe? É ter bom senso. E assim, se você pensa diferente, você tem que viver a tua vida bacana, bonitinho, vai ser feliz de acordo com o que você pensa. Se você for xiita, fervoroso, religioso, ou se você for sua a bichinha poc-poc, não quer pocotó, igual o Ned falou, mas é, procura respeitar, cada um respeitando o limite do outro, e quando tiver os direitos e as liberdades, não exagerar. Por exemplo, se virar homofobia, tá, eu vou poder andar na rua sem ser, se eu for, como é que eu vou te falar, hostilizado, eu posso chamar a polícia, fazer um tipo de corrente, não dá pra ver, mas porra, se eu for andar na rua de mão dada, ok, agora se eu for dar um selinho, um beijinho, despedido, um abraço, ok, agora eu não vou dar um beijo e botar a mão dentro da calça do meu companheiro na rua, na frente de criança passando, entendeu? É uma questão assim de bom senso, nos direitos e deveres que a gente for ganhar. Mas vocês não estão pedindo direitos a mais, vocês estão pedindo direitos iguais, tá? Assim como uma mulher não pode, e um cara não pode enfiar a mão nas calças da mulher no meio da rua, porque vai ser afetado a pudor, né, cara? É, amor, eu já vi isso, viu? Eu já vi também, e é normal. No ponto de ônibus, cara, eu fiquei assim, horrorizado, cara. Choca do eu fiquei chocado. Uma mãe com um filho, ele tava também, uma criança pequena, ela também não vai gostar de ver uma mulher com a mão enfiada na calça do cara. A mulher tava sentada no colo do cara, no ponto do ônibus, assim, com todo mundo lá, e beijando ele, fazendo uma endoscopia com a língua dela no cara, assim. E eu falei, caralho, procura um hotel, né? Procura um quarto, né? É, aí vai do senso, do semancópico. É, exato. É um casal heterossexual que eu vi, tá? Só deixar claro isso. É, acaba sendo agressivo, né? Não tem jeito. Então eu tenho uma solução pra tudo isso. Criança tem que fazer troca-troca quando é criança, tá? Tem que decidir se vai ser viado ou não, entendeu? Eu não fiz isso, cara. Eu fiz. Aí, imagina, você é hétero. Como é que é, galera? O Alex. Tem troca-troca. Não, você nunca fez troca-troca? Eu fiz. Não, quando criança, não. Eu fiz. Você fez? Então. Cara, o Alex no podcast, ele incentiva a criança a beber. Ele incentiva a criança a ser alcoólatra. Eu não sabia disso. Ele fala que pegou a menina que vomitou só pra não pegar a amiga baranga. Ele fala que pegaria a menina que rolou no estrume, que é só dar uma ducha nela, e agora revela que em alto e bom som já fez troca-troca quando era moleque. Não sabe mais nada desse podcast, cara. Ah, mas eu tenho uma teoria que a grande maioria dos homens um dia já fez troca-troca. Alguns psicólogos falam que é bastante frequente isso. Que Freud descreve que existe a fase anal, é mais ou menos isso. A fase anal é quando você sente a vontade de alguma coisa por lá? Exatamente, tem a fase oral e a fase anal e a fase genital depois. Ó, o bom de fazer troca-troca quando você é pequenininha, porque os pintinhos é que nem um amendoinzinho, né? Então não dói nada, não fode a maquininha, fica tudo na boa. Cara, eu acabo de voltar pro call e a primeira coisa que eu ouço é o Alex falando sobre troca-troca. Rafael, sai da sala. It's a kind of magic. Vamos entrar aqui num assunto um pouquinho polêmico, né? Muitas vezes. Essa piada eu queria fazer, caralho. É, mas de certa forma você fez, né? Como que a gente vai saber quem que falou a piada agora? Verdade. Muita gente relaciona homossexualismo, homossexualidade, com... Não, homoafetividade. Homoafetividade, sendo mais... Usando mais de... É, usando mais de eufemismo, né? Homoafetividade com traumas de infância, de terem sido abusados, de pedofilia. E rolou alguma coisa? Vocês conhecem algum caso assim? Ou se rolou com vocês? Sei lá, se vocês quiserem comentar também ou não. Alex, se tiver alguma história de pedofilia aí, que você, de abuso que você sofreu quando criança, cara? Não quando criança. Eu não acredito. E não pode ser considerado um abuso, né? Eu tenho duas histórias pra falar sobre esse assunto aí, quando eu era muito novo a respeito de pedofilia, tá? Quando eu era muito novo, eu não sei dizer que idade que eu tinha, cara, 8 anos de idade, não lembro, cara. Eu tenho, assim, flashes de memória muito, muito, muito rápido de uma obra que teve, é sempre obra, né? Na casa dos meus avós, nada pessoal que tem irmão, Alex. Mas... O que acontece? Eu lembro, cara, que tinha um negão que trabalhava nessa obra, assim, tentando brincar com o assunto, mas é um assunto sério, que eu lembro que ele gostava muito de mim, e eu lembro que ele me beijava, cara, mas sempre assim, me beijava, só que eu nunca via, o que estava acontecendo atrás de mim, no sentido de que ele não deixava ver os órgãos sexuais dele, entendeu? Mas ele me beijava, e eu lembro, assim, que era bom, o beijo que ele me dava era gostoso, mas eu nunca via, assim, ele se masturbando, ele nunca tentou me penetrar, nada nesse sentido. Eu tenho essas memórias assim, muito rápidas. E por trás ele você tava de costas pra ele, ele tava... Ele tava fazendo o serviço dele lá, tava se divertindo, me beijando, uhum. Mas não tava fazendo nada demais, porque ele não era burro de deixar marcas em mim que pudessem trazer problema pra ele, entendeu? Mas eu conheço esse filho da puta, eu sei quem que ele é hoje em dia, e eu lembro, quando eu olho pra ele, eu tenho, assim, alguns flashes de memória, mas, cara, eu era muito criança, assim, eu nem sei se dizer até onde. Talvez numa sessão de terapia, de hipnose, talvez eu lembre da história toda com mais detalhe, mas é outra coisa que nunca bloqueei assim na minha cabeça. É o grandíssimo, mas, assim, filho da puta, né? Não, é um grandíssimo filho da puta. Gente, ó, deixar bem claro aqui, mexer com criança, cara, é um filho da putice total, cara. E pessoalmente sou totalmente contra. E, assim, se alguém tentara por isso, me desculpe, cara, mas é um cara doente, velho. É um cara doente que não resolveu direito a sua sexualidade. Porque, eu sou a favor da pena de morte nesses casos, tipo, a pedra apedrejamento em praça pública, manja. Não, só corta o pau dele, já era. Qualquer tipo de violência, sem sexual, sem a consciência da pessoa, consentimento e tal. Entra bem nessa coisa, né? O fato da criança simplesmente não saber, não entender, né? Eu sei que o podcast estava engraçado até agora, vai ficar pesado um pouco o que eu vou falar, mas eu também com uns 13 anos de idade, mais ou menos, com uns 14, 13 anos de idade, mais ou menos, eu lembro de uma disso com nitidez, tá? Eu já era adolescente, e é pedofilia também, né? Eu fui ver meu pai pediu pra eu ver um gado, meu pai, eu moro no interior e tal, meu pai pediu pra eu ver um gado, uma vaca que ele tinha, não sei, no sítio de não sei quem. Eu não vou dizer nomes, enfim. Fui lá fazer o que meu pai pediu. Chegando lá, a pessoa, eu tinha que conversar, ela me disse que a vaca estava bem, que ela tinha parido o bezerro, etc e tal, e começou a falar que a casa estava fazendo todos os preparativos e me convidou para conhecer a casa onde eles iriam morar. Aí, bom, eu fui tomar uma água, tomar um copo d'água e entrei lá, ele me levou para casa. Olha, ele devia ter o quê? Uns 25 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. Aqui é a cozinha, ali aqui é a sala, ali é a cozinha e ali é o quarto. De repente ele me juntou por trás e começou a me beijar. Então, assim, foi algo assim tão rápido, tão assustador, que eu fiquei sem reação. Eu travei. Foi um troço muito, muito, muito assustador pra mim, assim, que tinha 13 anos de idade. Nem tava descobrindo os gostos e prazeres da punheta, entendeu? E de repente, assim, eu tava na cama com um cara e ele tentando me penetrar e tal. Eu lembro que a coisa aconteceu toda, mas não aconteceu, eu travei totalmente e saí dali e fui embora. Nem olhei pra cara dele direito. E sem entender nada. Só que no dia seguinte, o caminho que eu fazia pra ir pra lavoura pra trabalhar era o mesmo caminho onde o filho da puta morava, na rua onde ele morava. E ele falou, tipo assim, pros conhecidos da rua inteira que tinha feito isso comigo, entendeu? Eu só via as pessoas rindo, assim, quando eu ia passando, e ele próximo deles, e eles olhando pra mim. Imagina a cena, né? Eu passando na rua e eles todos me olhando assim, dando aquelas risadinhas. E pro interior, pras pessoas do interior, quando é o ativão na história e tal, pode, tá ok. Agora, aquele que foi, digamos, o molestado, ele é o viadinho, é o bichinho. Ah, então, o cara que fez é o que sai como homem da história. Sai como homem da história. E, assim, eu pra um adolescente, assim, pô, sem muita defesa, cara, eu acho que aquilo ali pra mim foi um motivo de vergonha e, cara, é uma mistura de sensações, velho, que eu não sei descrever, mas, assim, eu queria morrer naquela hora, entendeu? E aconteceu que não foi, e eu tinha medo de falar pra alguém. Eu fingi, eu procurei esconder aquilo. Então, gente, pedofilia faz um mal muito grande pra quem é vítima. É algo muito sério, e quando quer direitos pra isso ou pra aquilo, podem ter certeza que a pedofilia não tá incluída em nenhum desses quesitos dessa discussão. Inclusive, voltando sempre nele, né, no Bolsonaro, quando ele diz que o próximo passo agora do STF é legislar sobre, né, ele usa isso entre aspas, legislar sobre a pedofilia. Que a partir de agora, eles vão votar a favor da pedofilia. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você ter uma relação entre dois homens, duas mulheres, consensual. São adultos ou são adolescentes, mas é consensual. As pessoas entendem o que elas estão fazendo. A outra coisa é você mexer com uma criança, né? E não é o troca-troca, né? Quando tem duas crianças brincando, não, nós estamos falando de um adulto, filha da mãe, simplesmente pusando mesmo de uma criança. Isso é muito complicado. Assim, essa questão do abuso que o Luigi falou, talvez pode até ter algum idiota que ouça e diga, ah, ele falou que gostou quando foi beijado e foi por isso que ele virou gay, porque ele foi abusado. Daí o gay vai abusar e vai se formar aquela história de que é assim que se formam os homossexuais, né? O que acontece? Até teve um programa bem extenso da Oprah falando sobre isso, que ela foi uma criança que foi abusada. Um dos principais conflitos que surge, que o Luigi acabou de comentar também, justamente o fato de ter um fator de prazer envolvido, mas é algo que a gente tem nojo, que a vítima tem nojo de sentir esse prazer, porque mexe com a sexualidade, mas não significa que foi bom. Então é isso, essa mistura de sentimentos que o Pris estava descrevendo. Então, quer dizer o seguinte, na primeira vez não foi bom porque era um beijo, e um beijo, independente do que for, ok. Agora, na segunda vez, cara, foi horrível, cara, foi uma coisa assim, terrível. É a primeira vez que eu falo sobre isso, entendeu, gente? Assim, até desculpa por ter, assim, mas eu achei importante falar isso aí. Agora, o fato de eu ter continuado, digamos assim, seguido por esses caminhos, é porque eu tentei ter relacionamento com mulher e tudo, enfim, mas, cara, eu não sentia nenhum desejo sexual para continuar com isso. Eu tenho casos na minha família de um tio, que eu já falei pra vocês, de um primo também, tio também, irmão da minha mãe. Assim, eu acho que tem um fator também hereditário envolvido. Aí, quando outros fatores acontecem no meio onde você tá, isso aí influi muito na, sei lá, no porquê você é gay ou não, enfim. Mas você, Samoshi, tem alguma experiência com relação a isso, cara? Não, eu tive... Era uma sessão de momento de funk agora, né? Eu tive... Deixa chamar o Freud, né? Cadê o Freud? Cadê o Freud? É o super pop agora. Porra! Que chamou. Baixou o nível valendo, né? Olha a polêmica. Para, tô passada. Eu não sabia, não imaginava. Quem convidou, hein? Menosprezou totalmente o seu depoimento aí, Creed. Eu quis fazer uma piada com uma coisa séria, mas eu não tive questão de abuso. Eu tive um assédio também, mas eu já não era mais criança, eu era um adolescente e já sabia o que estava fazendo, mas foi por um parente, por assim dizer, que tinha uns 17, quando eu devia ter uns 13, 14. Mas naquele momento eu sabia o que eu tava fazendo, eu não tenho um trauma de ter sido abusado, sabe o que eu quero dizer? Eu meio que amadureci mais cedo. Mas teve a questão do troca-troca e tal, mas isso é algo que muitos heterossexuais fazem na infância. Algo que muitos psicólogos explicam como sendo normal, pelo menos é o que falaram uma vez quando deu um problema na minha família e foram fazer uma consulta e o psicólogo falou sobre isso ser normal. Eu não sei se o nerd viu alguma coisa durante a vivência acadêmica dele sobre isso. Não, exatamente. Pessoalmente eu não passei, né, só respondendo a pergunta do Zé, não passei por esse momento. Sempre, eu lembro 6 anos, 7 anos, sempre, já fiz muito troca-troca na infância, né, eu tive uma experiência parecida com a do Samó, que assim, eu devia ter uns 12 para 13 anos, um primo distante, muito distante mesmo, terceiro grau, sei lá, num casamento qualquer. Pra mim aquilo não foi trauma nenhum. Não foi trauma nenhum. É que também tu já sabia o que tava fazendo, né? Exato. Então, assim, já sabia o que tava fazendo, a gente não passou, né, não teve relação sexual nenhuma, né, só teve, eu lembro de teve mão, teve aquela coisa toda, mas então pra mim foi um certo abuso, considerando 12, 13 anos, mas eu não fiquei com aquilo na cabeça. Okay. Agora, realmente, Samuel, você perguntou, você tem essa questão mesmo de a criança, ela ainda é muito nova pra decidir, né, pra ela determinar. Sim, pra saber o que tá acontecendo. Exato, pra saber o que tá acontecendo. Então, sabe, igual o Alex fez troca-troca na infância, né, naquele momento ele não era gay, ele não era hétero, mesmo, ele não era nada. Ele só tava brincando ali com outra criança. É, sabe, o hétero quando faz um troca-troca, ele só tá brincando com uma outra criança. Ele não tá necessariamente expressando a sexualidade dele, né? Isso leva a gente... recentemente teve um caso na Bahia em que a anta da diretora chamou um menino de 8 anos de homossexual por ele estar brincando e não necessariamente fazendo troca-troca com um coleguinha de escola. Eles estavam brincando, abraçados na escola, e chamou o menino de homossexual, né? Muito infeliz. Muito mais do que infeliz. Existem essas fases. Claro que na adolescência você vai determinar a sua sexualidade. Não é seu sexo, a sua sexualidade. Então isso é... já é estudado. Acho que isso não entra em discussão. Só os bolsonaros da vida que vão bater nessa mesma tecla para criar, para levantar polêmica. Ninguém vai discutir isso. Hoje em dia, os conselhos federais de psicologia, eles proíbem, ou eles têm normas que proíbem o psicólogo tratar mesmo a homossexualidade ou a homoafetividade como sendo um problema de saúde ou um problema a ser tratado, a ser curado. Não existe isso. Não se fala mais isso. Sabe o que é ironia dessa história, é que o Silas Malafaia, que é um religioso atuante contra isso, ele é psicólogo formado, cara. Entende? Sim, mas... tem profissionais e profissionais, né? Você vê que a igreja dá muito mais dinheiro que psicologia, né? Pequenas igrejas e negócios. Aí, Alex Matos, já tá na hora de você plantar uma. Tenho medo do que o Alex iria pregar na igreja dele. Ah, eu também. O cantinho do troca-troca. Cara, mas eu acho que é exatamente... Nível acadêmico não é sinônimo de cultura. Não, porque existe sertanejo universitário, né? Exato. É. Aliás, eu sou louco que o sertanejo universitário se forme de uma vez pra acabar, né? Muito bom. Muito bom. Quando eu trabalhava em balada, teve um cara que ofereceu quentão pra fazer uma festinha na casa dele. Aí eu, inocente, como sempre, mas quem que vai nessa festinha? Não, é só eu e você. Tá? Não, valeu. Obrigado. Quentão, cara. 500 conto é muito dinheiro, hein? Ah, mas é. Parece aquele filme, o Zeno, pagando bem que mal tem. Eu conheço gente que era por 10 reais e um X, né? E o Vale Transporte. E o Vale Transporte. É pra poder voltar pra casa depois. It's a kind of magic. Queria aproveitar aqui o boiolômetro calibrado dos três convidados. Eu vou falar alguns nomes aqui, vocês... Por exemplo, o que vocês acham dessas pessoas? Reinaldo Giannichini. E aí? Cara, até eu acho que esse cara é gay. Mas você é voz ativa. Mais um. Augusto Liberato. Ele tinha um grupo chamado Dominó, gente, por favor. Ele é muito... Cristiano Ronaldo. Significa. Eu acho que não, cara. Ah, significa. Ele acaba de contratar... Ele contratou uma mulher para ter um filho dele, né? Ele pode conseguir... Poderia conseguir de uma outra forma, né? David Beckham. Isso eu não tava sabendo. Não, Beckham não. Beckham não, né? Ah. Ele é só um metrosexual. Só. Jorge Pedro. Ele é assumido, não é? Jorge Fernando? Ele é assumido. Ele é assumido? Miguel Falabella. Miguel Falabella é assumido. Zeca Camargo. Assumido. Ele só é aquela assumido. Dancinha do ventre que ele fez tá rolando no YouTube. Jô Soares. Então, ele é, eu não sei. Eu ia falar que ele é casado, mas isso não adianta muito, né? Eu acho que o Jô Soares é assexuado, se transar com aquele gordo na boa, velho. Nem pagando. Nem R$500 dá pra fazer uma festa na base. Olha o preconceito, hein? Olha o preconceito. Marcelo Soares é casado? Marcelo Sá. Não, Marcelo Sá não. Rafael Rodrigues. Significa fudidamente. Gente, eu tô assim, gente, quem é Rafael Rodrigues? Eu tava digitando no Google já pra procurar. O nome Auguri. O Auguri, sim. Não. Agora deixa eu fazer uma pergunta direcionada pro Rafael. Rafael, responda sinceramente, estamos entre amigos aqui. Amigos e os leitores e os ouvintes do Areva, né? Quando você escova o dente, você escova a língua? Não. Como você escova a língua? Escova a língua. Você tá escovando o dente, você passa a escova de dente na língua pra limpar? Não, eu escovo os dentes, por isso que eu quero escovar os dentes. Tá, mas você escova a língua? Não, cara, eu escovo os dentes! Oh, meu Deus do céu! Porque a gente tava conversando e quando eu... Quando você vai... Bom, peraí, deixa eu fazer outro, então. Rafael, quando você vai no dentista, aí o dentista bota aquela palhinha, aquele palitinho dentro da sua boca, assim, até na garganta. Sente ânsia? Não. Explica, amor. Agora explica, amor. A pontuação tá subindo, hein? Explica tá de onde. Chegando no nível Junior Lima. Explica de onde veio a teoria, amor. Explica você que começou isso aí. Algures, algures. Eu já vou fazer uma camisa Euclid, estava certo, e vou enviar para todo mundo do Areva usar, viu? Tava conversando com o Moro e com o Freud no MSN, e daí o Freud falando, né, porra, eu não serviria pra ser gay, cara, porque, tipo, pô, eu tentava escovar a língua só de colocar a escova de dente, já dava uma ânsia, imagina se eu conseguia ter que colocar outras coisas na boca, não ia prestar. Aí a gente estabeleceu esse nível de, pra saber identificar. Boiolômetro. Se o cara consegue escovar a língua sem passar, sem sentir ânsia de vômito, e colocar a pazinha do dentista na boca sem, já significa alguma coisa, algum outro tipo de coisa ele consegue colocar na boca. Então por isso que a gente questionou o Rafael nesse sentido. Significa, Rafael, desculpa. Quando você fica com outro cara, dói? Nunca mais nenhum de vocês vai ser chamado para um podcast, cara. Rafael nunca mais vai aparecer para nenhum podcast. It's a kind of magic. Bom, é isso, pessoal. Depois de um podcast cheio de besteira, cagação de regra, assunto sério e a maior parte de zoação com a minha cara, estamos chegando ao final de mais um podcast. Nesse podcast que foi gravado no dia 24, não tão coincidentemente, com 7 participantes, cada um representando uma cor do arco-íris, mais gay que isso, se impossível. E era isso, eu vou deixar o pessoal com as considerações finais. E o apresentador gaúcho. Ah, e o apresentador gaúcho, é verdade. Vou deixar o pessoal com as considerações finais agora, começando pelo Z, já que ele abriu a boca. Não, valeu aí a participação dos nossos convidados, voltem sempre que quiser. E é isso. Bora! Então, agradecer aí a galera e dizer que eu tenho preconceito, cara. Eu tenho preconceito contra a gente de Chapecó. Porque eliminaram a gente do campeonato catarinense, ganharam o campeonato, a gente ficou em segundo. E o Chapecoense. É, Cristiúma se fudeu. Alex. Oi? Quê? Hã? Considerações finais. Ah, tá. Só, é isso. Samos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, o louco meu, pela sua paciência. Quando precisarem conversar mais sobre o assunto, podem me chamar. E peço a todos que só lembrem do que vocês aprenderam quando eram criança com a professora do pré, que o teu direito começa e termina onde começa e termina o direito do outro. É isso aí. Ah, eu achei que era que aprendemos com a Xuxa, querer poder conseguir, droga. Já que o Nerd Sensível tá falando, diga as suas considerações finais, hein. Bom, eu queria agradecer também a tentativa, o movimento pra trocar o dia da gravação do podcast. Fiquei muito sensibilizado. E é isso, eu acho que o Samuel resumiu bem o sentimento de todos, né? A gente só tá pedindo respeito, a gente tá pedindo mais nada do que isso. A gente não quer fuder com ninguém. A gente não quer o direito de ninguém. A gente quer que os nossos direitos sejam iguais a todos os outros, de todas as outras pessoas. E é claro que a gente vai ter que conquistar esse respeito também, né? Eu acho que tem muita avacalhação, tem muita sacanagem no meio, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Valeu, pessoal, obrigado. E apareça também no The Pink Lantern. A gente só não tem podcast ainda. Creed. Agradecer também a todo mundo aí, o Zeno. Foi um sonho realizado estar participando desse podcast junto com ele. Foi. E de ter ajudado o Algures a resolver problemas mal resolvidos. É, eu não tenho nenhum problema, mano. Eu também já tô vindo. Não, e falando o seguinte, que, pô, só o fato de a gente estar aqui conversando, pô, todo mundo aqui com orientações sexuais diversas, e inclusive a... E o Alex? Tem gay, então, eu ia falar isso, gays, héteros e o Alex Matos. O importante é todo mundo se respeitar, cara, e cada um seu quadrado, sabe? Se querer invadir o espaço do outro, e com bom senso e respeito, eu acho que é a palavra de lei é respeito. Obrigado aí por todo mundo. Bom, então, era isso da minha parte, eu agradeço aos convidados, acho que era um assunto que é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser comentado. Acho que tem muita coisa que se fala merda porque as pessoas não conhecem. Acho que tem muitas coisas que precisavam ser ditas, algumas coisas até mais sérias, outras foram em tom de brincadeira. Então acho que foi um podcast bem conscientizador e bem, bem bacana. Então era isso. Fiquem aí o pessoal com o momento Areva, que vem logo depois, e como diz o Freud, Areva! Oh, well, everybody's heard about the bird. É isso aí, senhores. Agora chega um pouco dessa frescura aí, dessa purpurina. Vamos dar uma quebra nessa história aí. Viado! Chega disso! Aqui é o Freud. Estamos aí com o meu mais homofóbico do Areva, senhor Vini. Ô, louco, cara. Lógico que não, velho. Olha o negócio desse que os caras vão me processar. Se você não... Fazendo hora essa. E senhor Marcelo Soares? E aí, pessoal? Para mais um momento Areva, senhores. Hoje é o seguinte. Nós não vamos ler aqui o comentário do podcast parte 1 do Mundo Colorido. É porque a gente tem dois podcasts para falar, né? Tá atrasado aí. Que é o podcast de novelas e o podcast Lady Murphy. Então, pessoal, fique ligado aí no próximo podcast Areva, que vai ter leitura de comentários de 550 trilhões de comentários do Creed, que são dos podcasts coloridos. Então vamos em frente, podcast de novelas. Seu comentário aí para destacar, senhor Marcelo Soares. Ah, eu queria puxar um comentário do meu xará Marcelo Stuart. Que ele comenta aqui sobre Ana Raiz e Trovão, a novela clássica da Manchete, que ele diz que ele tem uma cicatriz nas costas porque quando era pequeno, queria imitar o Zé Trovão, dar uma de peão lá e subiu num bezerro que jogou ele em cima de uma cerca de estacas e ele quase foi empalado. Como disse o Henry, ele tomou um fatality de um bezerro. Conseguiu o grande feito, né, dele ser derrubado por um bezerro. Que merda, né, também, porra, vai perturbar o bezerro, né, porra, Marcelo, caralho. Vamos lá, mais algum, Marcelo? Eu queria comentar que eu, infelizmente, nesse podcast eu não pude participar, mas eu queria muito ter participado, porque eu assisto muitas novelas, pelo menos as antigas eu assistia muito, e eu queria comentar sobre, quando foi nesse período do podcast, edição e afins, eu tava revendo algumas coisas de Vamp, e eu vendo como realmente a coisa era tosca, cara, porque, tipo, as lutas deles, os embates eram muito engraçados. E aquela coisa de falar daquele dançando Thriller, acho que foi o Moura que falou. Ele tava dançando Thriller lá na. E eu fui rever o vídeo, rachei o bico de rir, cara. É engraçado demais, porque era galhofa, era palhaçada aqui só, e era boa. E hoje em dia não consegue nem com comédia fazer bem. Tá fraco, meu, realmente. As novelas hoje em dia estão. Bom, também não assisto, né? Tô cagando regra aqui. Mas vamos em frente. Senhor Vini. É, a última novela que eu assisti foi, acho que Vamp, velho. Não, que isso aí. Ah, sei lá, alguma dessas aí. Eu sempre quero ver com novela, tá? Não, tô perguntando seu comentário, rapaz. Comentário, tem um aqui do Henry. Aliás, eu odeio novela, cara. Puta, eu não sei, cara. Eu não consigo assistir aquela. Às vezes eu fico nervoso, cara, com novela. É muita enrolação. É, sei lá. É, tem um comentário do Henver aqui que ele fala: acabei de interpretar a música do Roupa Nova Viagem. É, não é que é boa mesmo? Aí o Deca Master Aka fala assim: é boa sim, mas não espalha. Ou seja, não semeia essa música, por favor. Cara, eu fiquei impressionado, cara, com as aberturas das novelas que vocês colocaram nos posts lá, né? No post do podcast. Tinha muita coisa tosca, né, cara? Que a gente achava que era puta inovação da. Ah, mas não deixa de ser, cara. Era inovação, só que hoje em dia é tão estranho. É tão pra caramba. Eu fico imaginando daqui a um tempo o que a gente vai achar de Avatar, né? Eu vou achar uma merda também, como eu já acho. Bom, mais algum vídeo? Não, só isso. Zerão. Tem um comentário de um cidadão aqui. Quem que é? O Guilherme Martins. Ah, o Guilherme Martins. Sim, o Corto Maltese apareceu. Não, é o Corto, mas não é esse que ele fala que... Como não é esse, cara? É o Corto Maltese, porra. Não, é esse comentário dele, caralho. Ah, tá bom. Ah, então vai. É que ele falou que a mulher nua em cima do cavalo era a Maitê Proença em Dona Beija. A gente tava errando na novela e erramos, inclusive, a atriz. Não, cara, porra, e essa novela eu assisti, cara, várias vezes. Essa novela era boa, cara. Eu gostava dessa novela, cara. Você... Passou pouco tempo no SBT, cara. Não, eu não assisti a reprise, mas na época que eu era moleque eu assistia Dona Beijo, cara. E maltratava o Freudinho até as horas. Que isso, cara, só uma homenagem assim, singela. Bom, Eu queria fazer um comentário que ele citou aí o Curto, né? E que é uma resposta exatamente ao primeiro comentário dele, que ele cita uma novela do que tá, que é o Cordel Encantado, que tá passando na Globo, que é a novela nordestina, né? E eu, como nordestino, tenho que comentar. Eu acho incrível o sotaque nordestino de novela, porque nordestino fala arrastado, é verdade. Mas lá é um arrastado que parece que tá em slow motion do Zack Snyder, né? É, mas. Exemplifique. Porque nordestino fala normal, eles falam como se fosse. Deixa eu ver se eu consigo. Não, peraí, nordestino não fala normal, cara. Sim, pra gente é um normal, que na novela não é um normal pra gente. Ah, sim. Ah, tá. Fica pra vocês, fica forçado. É altamente forçado, porque tipo, eles falam, Jesuíno, é um nordestino preguiçoso, né? É o nordestino, é da Bahia. Baiano. É o nordestino da Bahia. Você ele demora pra falar uma frase. Pois é, que não é assim. Agora, isso me lembrou uma novela que eu assisti nos anos 90, que era Tropicalheta, que se passava no Ceará, se eu não me engano. Que tinha musiquinha, não lembro quem é o cantor da abertura, cara. Acho que era Luiz Caldas também. Sonzinho. Pois é, Luiz Caldas era a abertura da Globo nos anos 90. Pensa. Bom, agradecer o pessoal que comentou aí. Tem um que eu quero ler aqui, que é o do Griffin, do Dr. Griffin, que ele falou que o puta que pariu, o Christopher Nolan copiou uma das cenas de A Origem da abertura de Renascer. Difícil. Sacanagem. Mas então, cara, teve muitos comentários legais, o pessoal relembrando várias novelas aí. Vou citar o pessoal aqui que não foi comentado. O Xelidra Atômica comentou, falou da novela Duas Caras. Que eu nem queira saber. A novela Duas Caras rendeu umas merda que você nem queira saber aqui lá no, na nossa comunidade do chat MDM, que depois virou o Arevo. Nem queira saber. O Márcio Santos também falou sobre a expressão da cobra vai fumar, né? Que na verdade é uma expressão da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal falava. Sim. Que era algo tipo, o bicho vai pegar, né? E na verdade a origem é daí. O pessoal durante o podcast não sabia. E ele esclareceu e ele citou Rock Santeiro, cara. Rock Santeiro foi uma novela foda, cara. Agora, quando era moleque, eu assistia algumas novelas. Rock Santeiro foi uma delas. E era foda mesmo. O Raul Mil comentou também, elogiando Kobana Khan. O Curto falou de muitas novelas, cara. Falou várias coisas aqui. Curto não tem vida, né? Eu só fico na TV. Curto, eu tô chegando à conclusão, o Curto ele é tipo uma mistura do Bugman com o Rafael, cara. Então calcule. A fusão dos dois. Que sacanagem. Bom, e o Nerdverso. E é isso. Agradecer a todos que comentaram. Vamos pra frente, vamos embora. Vamos agora pro podcast de Lady Murphy. Seu Vini, que foi o primeiro lá, e o Beetlejuice falou: mentira, eu nem tentei. Não, ele falou, nem tentei ser o primeiro. Mentira, foi culpa. É foda. Espirituoso. É, destaca mais algum aí, Vini. Tem uma coisa que eu queria falar antes, que é aquela porra daquela palmilhinha no final, cara. Eu até pus aqui, né, cara? Que porra foi essa de palmilhinha? Não gravaram o Emílio de Preguiça? Ei, Roger. Eu achei engraçado que eu fiquei esperando alguma piada sobre aquilo lá, cara. E ficou só naquilo. Foi a lei de mano. Foi a lei de mano. Culpa da edição, culpa da edição. É, que por acaso é esse narigudo aí que tá falando com você. Eu ia comentar do bate-papo que a gente teve sobre o hamster lá, né? O Rafael Rodrigues. Esse aí. Lady Murphy é foda. No único podcast assim, que eu não fico, estou solteiro e disponível, essa informação é cortada. Aí o Creed fala: Algurete, comprei um hamster. Aí ele fala: já tive um, não é a mesma coisa. Aí o McFisto fala: cara, você estuprou o hamster? Aí o Rafael: claro que não, eu paguei um jantar pra ele antes. Aí eu entrei falando: as codornas são melhores nesse quesito, com 2 anos de idade já estão metendo, recomendo. Aí o Renger, e depois fala que o Senhor Supremo quer o bizarro. Essa sequência foi ótima aí. Tomara que o Ibama não ouça. Zero. Tem um comentário do Creed aqui que ele faz assim, né? Lady Murphy é a prima da Lady Gaga. E cara, eu fiz essa piadinha no podcast, todo mundo me zoou, tanto que nem saiu na edição. Aí o Marcelo foi lá e parece que o Marcelo Soares curtiu este. Ele curtiu, eu vou falar pelo Marcelo Soares, embora ele esteja presente. Ele curtiu, cara, porque teve essa sintonia sua com o C. Creed, que é uma coisa já conhecida no Areva. Ah, essa tá sintonia bom. Que vocês têm. Então foi um exemplo dessa sintonia, não foi isso, Marcelo? Pô, eu também não sei. Você tirou a piada e mesmo assim ele foi lá e disse, rapaz. Só... Entendi. Tá bom. Então, só esse, Zenon? Só o do seu namorado? Ou do Secret? Só, cara. Só teu. Só. É, só o do seu namorado. Eu queria falar um do Nerd Inverso, que é a piada que eu tinha feito no podcast sobre o filme Robocop, né? Que ele falou que Lady Murphy é tão filha da puta que o Murphy muda de cidade, vai na sua primeira ocorrência, é morto violentamente por uma gangue de bandidos, vira um robô que é forçado a comer papinha de bebê e perto toda a sua família. Caralho, Lady Murphy é pra fuder mesmo. Escuta, ele elaborou a piada do Murphy e fez uma analogia foda. Muito bom, muito bom. Teve um aqui da Drica, né? Falando do Shazam, né? Que ele diz que só pega mulher bonita. Aí ela fala que o cara pra garantir isso tem que ser, sei lá, o Brad Pitt, né? Aí ele fica todo afetado no comentário de baixo. Não, o Shazam, vou falar a verdade. O Shazam queria estar participando desse MU. Ele falou que queria responder a Drica no momento Areva. A gente teve que vetar ele porque ele estava exaltado. Ele estava exaltado. Mas eu concordo com a Drica, entendeu? Porque esse negócio dele dizer que só pega a garota bonita é mentira, né? Pelo próprio podcast passado, a gente viu que não é só a garota bonita que ele pega. Então... Então, Shazam, não adianta. Não adianta você querer ficar revoltado, meu camarada. Você relaxa e goza, bicho. Não sei mais, meritíssimo. Eu só senti falta nesse podcast de frases da Lady Murphy, cara. Vocês deviam ter falado alguma coisinha também. Ah, mas falou de frases. Cara, o podcast todo foi em cima de frases da Lady Murphy. Não, é, tem um livro, velho, que ele foi editado, ele foi feito até pelo... Puta, agora eu não vou lembrar o nome do cara. Pô, por que você não mandou essa informação previamente, Fadinha? Tá pois só. É, velho, não, mas é que aí você depois, sabe que então, eu tava... Parece leitor também. Leitor quando reclama, você não entende, nosso ouvinte, entendeu? Ele não tá lá. O cara participa da lista, participa... Ah, vocês não falaram disso. Porra! Esqueci, eu tenho esse livro, velho. Eu não sei onde ele tá, cara. É, isso aí. Além do mais, foi convidado pra participar do podcast e sabia previamente o assunto. É, não. Ei, Roger. Ei, Roger. Ei, Vini. Foda. Não vai. O Arthur Bloch, eu acho que fez. Ah, o Arthur Bloch é o caralho. O Arthur, caderno. Vamos adiante aqui. Bom, teve o comentário do Secret, já foi falado. Bom, já falamos vários, né? Deixa eu ver se eu destaco algum aqui. O Alex Flix começou o podcast, o comentário dele falou: adocica, meu amor, adocica. Que pariu essa música do capeta. O que mais? Deixa eu ver. Tem o comentário do Alex também, nesse comentário que tu falou, que ele fala, né, que só foi cortar o cabelo que entupiu de guriazinha na cola dele, né? Aí eu achei engraçado o eu falei, eu comentei que as meninas normalmente falam que preferem homem de cabelo grande. E aí ele falou, aqui não tem essas coisas. Eu achei engraçado o Alex. Ele falou, tô mudando pra aí, cara, que então é o comedor mal. Quem corta o cabelo já começa bem, né? Imagina que não tem porra, né? Ei, ó, o Freud lá, hein? É, não, mas eu sou um cara de família, fiel, casado, pai de família, não tô podendo essas coisas. Bom, o Dalfurico comentou de novo, né? Perguntando quem foi que aprovou a lei de Mario. Ele não se importou com o apelido, então a gente pode falar. Eu sempre vou dar risada quando falar isso. Quem for político que aprovou a maldita lei de Murphy, se eu for pego descumprindo a lei de Murphy, eu sou preso, você é preso e vai ter que dar o furico na cadeia. Olha, cara, se driblar a lei de Murphy, você pode não ser preso, mas vai se fuder fortemente. E falar em driblar, eu mandei aí pra vocês as frases aí, tem uma que fala sobre isso, né? Se você perceber que uma coisa pode dar errada de quatro maneiras e conseguir driblá-las, uma quinta surgirá do nada. É, você não participou do podcast, quer fazer outro podcast que eu não vi. Bom, o Caio, né? Caio César, Caio Kio, sei lá, aquele meu problema de... É o Caio. É, de sempre. Ele chama de Fator Canovas, que é o sobrenome dele, a Lady Murphy. Pra ele, a Lady Murphy tem nome e sobrenome, tá vendo? E é isso, o Raul Mil comentou também. E é isso, agradecer a todo mundo aí que ouviu, que curtiu, que comentou, que não comentou e gostou também, quem não comentou e não gostou. E pronto, agradecer a todos. Nossa, tá parecendo o Júlio do Cocoricó. É, faz isso. Ué, vai saber se não era. É, pois é, vamos lá. Vamos em frente agora com os assuntos da semana. Começa aí, senhor Vini. Teve uma notícia aqui no G1, foi no dia 1º de junho, agora foi ontem, né? É, foi ontem. Dizem que foi ontem. Ontem quando a gente tá gravando, né? Isso. Mulher processa ao ser presa após polícia confundir sálvia com maconha. Uma norte-americana, Robin Brown, de 49 anos, entrou com um processo contra a polícia do condado de Broward, no estado da Flórida, por ter sido presa em 2009, depois que a polícia confundiu sálvia com maconha, segundo reportagem do jornal Sun Sentinel. Aí ela fala aqui que a polícia prendeu a planta no carro da mulher, fez uns testes laboratórios e tal, e depois de 3 meses da prisão, que foram saiu os testes e falaram que era outro tipo de plantinha, né? Que merda, e aí ela fala que nem reconhecer a porra da maconha. Me prenderam na frente dos meus clientes, meu chefe, meus colegas de trabalho. Aí ela, né, processou os caras lá pra ganhar um dinheirinho. Ela ficou 3 meses presa, ela vai ganhar uma grana violenta, camarada. Então, mas o problema é o seguinte, talvez a polícia da Flórida ainda não sabe, mas a sálvia também é psicotrópica. Pô, cara, talvez ela soubesse. Pois é. Ela sabe com certeza, entendeu? Só que a polícia ainda não sabe disso. Aliás, a sálvia tá sendo usada ultimamente como um substituto da maconha. Não fala isso, Vini. Porra, caralho. Mas todo amigo meu que ouve esse podcast vão saber que é sálvia. Cara, será que tem essa planta no jardim da minha avó? Provavelmente tem, cara. Provavelmente. Sabe aquela Miley Cyrus lá? Ela foi pega fumando isso aí. Não. Eu acho que ela foi pega fumando orégano. Dá barato também, né? Será? Segundo um amigo meu, dá barato. É. Segundo um amigo meu. Ah, isso aí o cara já é perturbado de nascença já, assim, que alguma coisa com orégano. Então, a salve, ela aumenta o metabolismo, né? Aí os caras estão fazendo, estão dizendo que seria a nova maconha, né? Isso aí. Ela é usada pra tempero, né? Salve. Isso aí. Os caras foram na boa, né? O laboratório que fudeu ele, né? De uma forma ou de outra, eles acertaram, né? E é o seguinte, tem 1.800 e tralalá de espécies da planta, né? Tem que ser que dá barato. Tem que ser aquela que tem aqui. Não. Oficiales. É por isso que eu não... Oficiales. Isso aí. Bom, mais algum, Vini? Teve um assunto aí relevante também que você tinha falado, né? Que a gente precisa avisar os nossos leitores aí pra eles não ficarem preocupados e tal. Ah, sim, então. Tá rolando uma notícia aí que o cowboy do BBB9 morreu e tal, e não é o amigo do Moura, não, viu, galera? O cara é outro tipo, é outro cowboy, participou da 9ª edição, o Moura participou da segunda, né? Da segunda ou da quinta, que ele falou no podcast. Então a gente já risca esse aí da lista, mais um que foi pro saco. Menos um cowboy na face da terra. Morreu com tiro pelas costas, será que foi num duelo, cara? O cara demorou a virar e o cara é cowboy, né, bicho? Porra, não sabe nem duelar, caralho. Bom, mas que Deus o tenha. Mais algum assunto aí, pessoal? Além da brilhante vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama, que agora vai para a segunda partida da final com vantagem sobre o Coxa, para acabar com Coxinha, mais alguma notícia? Por que chama Clube de Regata? Porque os caras não tem. Porque a primeira... Não! Ai, que pariu, essa... Piadinha Zenon. Depois não sabe porque a gente fala que são as piadinhas Zenon, né? Deixa eu dar só uma informação importante aqui pro... Eu tinha uma dado que essa oficinalis lá, que é a alucinógena, mas eu me enganei, cara. Essa aí é pra receita culinária. A segunda... Porra, Palmeirinha! Porra, Palmeirinha! Tá errado, Palmeirinha! Você não sabe nem falar? Você não leu o livro da Palmeirinha. Sabe o ingrediente pra dar barato, porra? O nome da planta é Salvia Divinorium. É. Essa aí que dá o barato. No botão, né, tem. Opa, é isso aí. Não, não. O botão, o país, não é o botão, não. que é isso? É, a maior trollagem geográfica é o botão, fica perto de Nepal, né? Puta, o outro assunto relevante da semana que tem aí é os cuequinhas verdes que estão em polvorosa, né? Com os cuequinhas vermelhas, principalmente, né? Os fãs do Superman, com essa mudança aí da DC Comics, que vai rebutar tudinho, vai lançar tudo de novo. acabar com a porra toda e vai começar tudo de novo. Alguém quer fazer um rebutão? É um rebutão do Nepal. Vamos botar o Nepal dos fãs todos que estão acompanhando 500 anos de cronologia. Marcelo, você com sua camisa do Lanterna Verde, tem algo a declarar sobre o reboot da DC? Cara, assim, pra mim, fanboy tem que explodir de qualquer jeito, né? Porque o cara sofre lapada nas costas com um chicote da Mulher Maravilha e ainda continua lendo tranquilamente como se fosse a coisa mais linda do mundo. Então, pra mim, tem que sofrer mesmo. Eu mesmo já não. Eu só leio de vez em quando alguma coisa, como por exemplo, tava lendo do Batman, que aí eu acho uma sacanagem, realmente, pra quem tá lendo. Você tá lendo toda uma história, que tá toda uma logicazinha ali, uma cronologia. E aí, de repente, vai mudar tudo, né? E realmente, isso é uma safadeza. Mas é o mais do mesmo. Daqui a 15, 20 anos faz de novo, e aí vai indo e vai indo. O negócio dessa vez tem gola rolê. Isso aí é importante. Isso aí. Todo mundo. O fashion aplaude. É, né? Vai participar das agulhadas do Ronaldo Esper e tudo. Ah, cara, eu gostaria de compartilhar, de compadecer pelo Ultra, que tá em prantos esse momento. É, o Ultra se afundou na cachaça quando soube. Nossa, cara, tá tomando chocolate quente com conhaque e afundado no edredom, cara. Também vai querer ler DC, né, cara? Tem que tomar uma tarraqueta também. Olha o respeito. Olha o respeito. Porque a DC agora, é a editora. Presta atenção. A DC é a editora do melhor personagem de todos. E vocês só vão saber verdade. Qual é o maior personagem de todos no próximo podcast, que será especial sobre o melhor personagem de todos. Vocês coloquem aí nos comentários seus palpites. Qual será o personagem que será abordado no próximo podcast, o Areva? A gente já fez um sobre o Superman, então vocês já sabem que não é o Superman, né? Qual será o bem personagem? É, não, o Superman é um merda, peraí. Eu posso dar meu palpite? Não, porra, você participou da gravação, caralho. Não era pra falar, eu ia falar sobre gêmeos, cara. Porra, mas caralho, ele falou, cara. Viado, cara, ele falou. É porque você falou o personagem, eles são os personagens, tinha que ter falado direito. Tá certo, é, então foi falha minha. Não, não são os super gêmeos, palhaçada isso aí. E opinem aí, qual será o melhor personagem de todos, hein? É, o próximo podcast Arela, se vocês não sabem, vão ficar sabendo. E você, Flávio, o que é que acha desse reboot da DC? É, rapaz, é aquilo, né? Não sei dizer não, eu acho que vai ser uma merda, mas é uma estratégia, né? A DC tá alinhando um monte de coisas aí que provavelmente estão envolvidas com isso aí, alinhar com o pessoal do cinema, se é que o filme do Lanterna Verde vai ser um sucesso. Eu acho até que tem boa chance de ser. Talvez com esse negócio aí de tá perdendo os direitos do Superman também, então estão modificando pra ficar só as coisas que são direito da DC mesmo, que não tem chance de perder. E com quadrinhos digitais, né, uma coisa que também eles vão passar a disponibilizar tudo que é quadrinho digital ao mesmo tempo que sai o quadrinho impresso. Então é uma estratégia zona aí da DC e fazer um reboot, né? É uma estratégia zona mesmo, né? É, mas vamos ver que eu não entendi uma coisa, né? Aquele desenho do Jim Lee parecia que tava tudo com um cara de mais novo. É, vão rejuvenescer todo mundo, cara. Não. Ah, vai fazer tipo o multiverso, então. Exato. Mas eles vão fazer o Batman já fodão ou o Batman chegando ao nível de que eles vão fazer, cara? Assim que o Areva financiar uma compra de uma bola de cristal, eu vou te responder isso daí, cara. Não dá pra saber. O que dá pra saber é que eles pretendem fazer quadrinhos mais ligados nos temas atuais, com maior diversidade, né? Você vê que já botaram o Cyborg pelo sistema de cotas aí na Liga da Justiça, né? Pô, Cyborg logo, cara. Verdade, o Cyborg é do Jovem Titãs, né? É, mas o Cyborg surgiu, na verdade, cara, no desenho. Eu não sei se ele surgiu nos Novos Titãs, eu acho que ele surgiu no desenho dos Super Amigos, cara. E aí depois foi utilizado nos Novos Titãs. Então, cara, é tipo os Super Amigos, entendeu? Inclusive porque é uma liga que não tem o Marciano, né, cara? O Ajax. O Caçador de Homens. É, o Caçador de Homens. A louca. É. O Ajax multiuso tripla ação. Não vai participar, e ele não participava do Super Amigo, né? Então ficou com uma cara fodida de Super Amigo. Só falta realmente botarem os Super Gêmeos também e o Glick. Aí eu tava vendo lá, por exemplo, a Bárbara Gordon nunca foi para a política, paraplégica, e nunca foi a Oráculo. E, tipo, para onde? Ela nunca foi para. Aonde? A PQP, ela nunca foi. Sim, ela nunca foi para lítica. Eu fiquei na dúvida entre paralítica e paraplégica. O cérebro dele ficou paralítico na hora e precisou do tempo pra se recuperar. É, cara, aquilo que eles vão fazer? Eles vão fazer 52 é um número simbólico da DC, né? eles vão fazer 52 edições número 1. Então, basicamente, eles vão resetar quase a porra toda, né? Se não todos. Parece que provavelmente todos os títulos vão ser resetados, ou a grande maioria. Vai ser resetado e vai ser edição número 1. Como se você não dependesse de nada do que aconteceu antes pra ler, né? A ideia é pra captar leitores novos. E não vai ter nem mais nenhuma revista mensal, assim, das que estão saindo agora, dessa saga e tal? Vai ter, todas elas. Só que vai virar tudo número 1, cara. Na verdade, é o seguinte. A DC, ela finalizou o arco de todas as revistas antes do começo de Flashpoint, que é a saga atual que tá rolando, que é tipo uma realidade alternativa, né? No final dessa saga, Flashpoint, vai rolar uma quizumba do carai. No dia que vai sair a última edição de Flashpoint, que é dia 31 do mês que vem, vai sair a única, só vai sair duas revistas. A última edição de Flashpoint e a primeira edição desse reboot, né? Que é a edição da Liga da Justiça número 1. Então, tipo assim, provavelmente, né? Tudo indica, não tem por que ser diferente. No final de Flashpoint vai rolar uma quizumba do caralho e vai começar tudo de novo. E a primeira edição já sai justamente nesse dia, que vai ser a Liga da Justiça, desenhada pelo Jim Lee com o roteiro do Geoff Jones. Cara, que bagunça. Sabe quando eu era menor, assim, que estavam saindo aqueles gibis premium, né? Tanto da Marvel quanto da DC. E aí eu ia no sebo comprar gibi antigo, né? E aí eu tipo, não tinha noção de cronologia, cara. A capa que eu achava bacana, eu ia lá e comprava. Aí eu chegava em casa pra ler, aí tipo, eu tava vendo o Magneto era um vilão. Aí na outra que a revista que eu ia ler, o Magneto chamava Joseph e era, tava nos X-Men. E na outra que eu ia ler era do Apocalipse. Eu, caralho, o que que aconteceu, velho? Porra nenhuma. Pra que tantos do tempo você pegando separado assim, eu tô totalmente perdido, né? É, cara, eu tô me sentindo assim agora que se lança da DC. Não, mas é justamente pra capturar você, Zenon, como leitor, que a DC está fazendo isso. É, ela tá fazendo cagada, então. Porra nenhuma do que aconteceu, ela quer chamar esse pessoal pra começar de novo. Não, tô bem com a Marvel, obrigado. Agora, o que eu acho interessante disso tudinho é essa questão da venda digital, né? De ser tudo ao mesmo tempo, isso modifica completamente o sistema de vendas, né? E aí eu também até me pergunto, pra que um leitor aqui no Brasil vai comprar uma revista que ele sabe que daqui a um ano vai resetar tudinho? Cara, mas você falou uma parada justamente que eu tava pensando hoje, que eu ainda não comentei em situação nenhuma, nem no MDM, nem comentário nenhum. Cara, os leitores aqui devem ficar muito fodidos, né, cara? Cara, olha a revista que tá saindo agora, assim, pra que eu vou comprar essa merda? Tudo isso daqui não vai valer nada. Já estão lá, já estão querendo boicotar as revistas atuais, né? Que é essa saga Flashpoint, que também não vai ter, vai ser um ponto de quebra, mas aparentemente ela não vai ser a tal da nova cronologia, né? Uma coisa à parte. Agora tu imagina o cara aqui no Brasil, cara. Eu falo assim, caralho, falta um ano pra essa porra acontecer aqui, cara. Eu vou ficar pagando todo mês, não sei quanto nessas merdas, essas revistas não vão servir pra nada depois. Começou a sair o Flashpoint já, homem? Lá fora já. Já saiu a edição número 1 e algumas edições Taim, que a gente chama, né? Mas deu curiosidade pra acompanhar essa zona toda agora. Vou começar a ler Flashpoint, mas por isso, cara, não vou gastar dinheiro disso, não. Que é isso? Não pode falar uma coisa dessa no podcast, cara. Foda, fala mesmo. Você não deve falar que você fuma maconha, que você baixa... Você vai querer ser politicamente correto agora? Você não pode falar isso, que você... Você acabou de gravar um podcast sobre gay, você vai querer ser politicamente correto agora? Eu tenho uma notícia de última hora aqui, não sei se vocês estão sabendo. O Bigorna fechou. Quem? Bigorna.net, não sei se vocês conhecem. Não, eu sei que o Mortadela fechou. Também? Tem o Bigorna, eu conheço. Eita, fechando tudo, hein? Então, pois é, e o Baraldi lá escreveu uma paulada lá, velho. Todos caindo perante a supremacia do Areva. tá bom. O que esse Bigorna era? Era um site sobre quadrinhos. É, não, já acessei o Bigorna já, mas tem muito tempo que eu não vou lá. Deve ser por isso, tá vendo? Tá perdendo. Falava bastante sobre quadrinhos nacionais também. Não, cara, é uma pena, né? Todo espaço que se fecha assim é uma pena. Como já teve a Arca também, que acabou, que era um site legal. E não me deu um prêmio que eu ganhei lá e até hoje não recebi. Ganhou o prêmio na Arca? Foi. Acho que foi a última promoção que eles fizeram, eu ganhei e não recebi até hoje. Lamentável, se foda. A última promoção deles era ter o nome imortalizado antes de fechar o site. Você ganhou. Bom, é isso, senhores. Lamentamos aí o filho do Gorna. E depois eu vou acessar lá pra ver que merda que deu lá, o que o Baraldo escreveu lá. Acessem também, fiquem sabendo que merda que deu, mesmo quem não conhece o Bigorna, só de sacanagem. E um acesso póstumo, né? Vamos dar um acesso póstumo ao Bigorna, que infelizmente já foi. E não percam ela semana que vem. Esse sim vai ser o podcast mais relevante de todos. Chutem aí o que vocês acham. Quem será? Vai abalar as estruturas da internet, cara. Quem será o maior personagem? Esse vai. Podcast inédito jamais visto na internet. É isso aí. Eu pesquisei no Google, cara. Deve ter um ou dois só que fizeram e gringos ainda. Tá vendo só? E todo mundo vai estar comemorando a vitória do Coxa. Do Coxa da puta que pariu. Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. E Deus é pai, Deus é grande, apesar de não acreditar nele. Vamos embora. Até o próximo. O podcast. Olha lá! Se você gostou, gostou! Se não gostou, engula!